Bom representante, segura da história institucional, não é de bom tom quando por vezes opina sobre determinadas reações de alguns deputados. E acima de tudo, seu dever moral, ter uma atitude mais construtiva, apaziguadora e pedagógica. E não provocadora, para não dizer incendiária, que é essa a interpretação que eu tenho. E falo isto e assumo pessoalmente. Como tal, serão dispensáveis alguns dos seus conselhos de forma a que todos os ouçam. Faça-os, sim, pessoalmente e discretamente. Isto, sim, é de um bom conselheiro. O respeito e a elevação terão de sempre existir de forma recíproca. Direcione também esta mensagem para alguns deputados aqui presentes e outros membros nesta Assembleia. Mas, principalmente quando muitos desses cursos de opinião nada têm a ver com a principal função deste órgão colegial, o de discutir e de sugestionar sobre assuntos que tenham a ver com a sobredefesa dos interesses deste Conselho e dos seus cidadãos. Sinceramente, intrigas de ordem pessoal deverão ser discutidas noutros locais que não este. Haja mais respeito por este órgão e pelos seus eleitos. E mais, não estou aqui só 3 ou 4 forças partidárias, mas estou aqui 16 membros de eleitos inerentemente que ultrapassam essas forças suprapartidárias. Afinal, estamos aqui para discutir política ou politiquices onde se lava muita roupa suja. Isto era só uma parte, porque sinceramente qualquer dia mais vale não pôr aqui presentear aqui a minha pessoa.